1255, reduza para 2109. 1255, desça. É nível de voo 050. 050, boa noite. Celeste 226, desça até o nível de voo 060. 060, Chanel 141, Chanel TR, frequência 118, decimal 95. 1895, boa. Chanel 6320, para 2000 pés, autorizada a sinal LSOQ e responsabilizada. 3 Chanel 6141, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro 1096. Ele 16, aguardando autorização, 1941. 5, retoração para estacionamento, curva direita para o A230. Limitado pela radial 280 de Salvador. Direita 230, limitado pela 380 de Salvador, volta aí. 3144, desça para 2000 pés, o ajuste no 096, autorizado a sinal LSOQ, reposto estabilizado. Eu segui trocando nessa posição de 1 hora, 190 milhas, com 2010 de grau de pitch. 255, desça para 4010. 4017, 315, falha 29, libera direito, falha o salvador no 2, ano do final 9. 1141, autorizado pouso, ciclo 0, vento 150 graus, 629. Ele pouso na pista 10, chamando o patrão. Chamando 226, para nível de voo 050. Frequência 118, decimal 95. Salvador, 118, 95, Xanete 3, 2, para 2009. 2009, Xanete 3, 2, pista livre, ajuste ao altímetro 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 155, curva à esquerda, proa 180, limitado pelo localizador. Número 141, sola os 32, libera direito, eu sou o Salvador, número 21, décimo 9. Número 9, eu vou direito, né? 1, 2, 4, 1, 4. 5 vezes para 3.010. 3.008, 255. Excelente, 2.6, vezes para 4.010. 4.007, confirmado, 1.0, 7, 1.0, 2.6. Correto. Gera 6320, autorizado por Cisco no 0, Ventura 40, grau 07 chance. Autorizado por Cisco no 0, 863, 0. Pro 155, 255, desculpa aí, vai. Pro 155. Aciona, aciona a identificação, pessoa de contato radar, parcela posição coral, no natural de Bonésio, para interceptar a chegada da Bonésio 1, reporte para a descida. Utilizou 3144. 3144, chama torre, frequência 118, decimal 95. 3144. Chama 320, solo 34, libera direito, solo solador, no 2, no décimo 9. Direito na faculdade, solo 1, 2, 1, 9, chama 6. Abate 4.000, 2, 3, 6. Chama 6, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 144 avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento 160 graus, 079. Ele pousa 10, 131144. Leva 236, para 2010, o ajuste é 0,6, informa que vai ser o tráfego 12 horas, 7 milhas, com 1,50 de Grand Prix, em Bag 76. Positivo, 2000 pés, 1,06, Ocean 226. Canalha 2000 autorizada, sinal de outra que foi responsabilizada. Canalha 255, chama a torre, frequência 118, do sinal 95. E boa tarde, A Tango Mike Brasil Uniforme, chama o centro de Recife, frequência 126, do sinal 85. Alterne 125, do sinal 45. 2.85345, Papa Tânia McLaren Reforma. Para 25, Azul 2771. Azul 2771, avança para 4.010, o ajuste na 0,6. 4.010, 0,6, ajuste. Colônia 22000, informo a gente na 096. Pousada no meio, chamei 226. Colono 255, avistado, autorizado por Citroën 0, vento 130 graus, 089. Fica o posto, Citroën 0, Colono 255. Dois, dois, essa é a universitação, deixa eu ver a chegada. Comédio 1, para nível 050. o ajuste em Salvador, na 016. Romeu, Romeu, a Queen está autorizada a alinhar e manter pista na 7. Autorizado IAD X-Ray da pista 160. O ajuste na 016, repete a estabilidade. Ok, para 2010, descendo dia 106, está mandando estabilizado as outras 7 aqui. Após a decolagem, irá manter pro até 2000 pés. Aguarde 2 minutos para sua decolagem. Azul 2790, decolado 244, chame controle Salvador na frequência 130, decimal 80. Controle 1208. Azul 2790, contato radar na decolagem. Suba via Delta, suba pro nível 180, sai da MOMO. Cancela a restrição de altitude. Gente, sai da MOMO, 80, cancelada a restrição de altitude. Autorizado decolagem que estão na 7, vento no 50 grau 08, mas após a decolagem mantenha o eixo até 2000 pés. 2771. Azul 2771, me chame a 2, na frequência 118, decimal 95. 895, 2771, graças. Boa tarde. 2771, estabilizado na final 3.207. 2771, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste altímetro na 06. Ok, mantém a aproximação, aguardando a autorização de pouso, 2771. Romeu, Eco, Índia, decolado aos 47, chame o controle instalador na frequência no 20.80. 208, grafo, boa tarde. Eco, decolado, boa tarde. Azul 2771, no tráfego avistado, autorizado, pouso, pistola 0, vento 140, grau 089. Livre pouso na 10 azul 40, é o melhor, 2771. Azul 2790 está autorizado direto no WhatsApp. Tiante, direto no WhatsApp. Eu 4422, vou fazer para 2007. O programa de ADS-X da pista Valera está cheio estabilizada. Você está confirmando 1023 no Rio? A gente não zero no meia, as 2422. 1-0 no meia, 2-0-4-4-2-2. T-2008, acione identificação, foi o bom médio para detectar chegada. O médio 1, a gente está no 1-0-1-6. T-2008, se eu precisar, está no 1-0-5-0. Agora, 5 milhas do seu campeonato. Olha, eu quero ver o que é essa. Tem as coisas erradas até a estrada. São Lima Lima Eco, ajuste ao cilindro 1-0-1-6, autorizado ingresso, pista 1-7, aporte alinhado e pronto. Azul 2771 no solo ao 519 da pista em condição na frequência 121.9. Alegrão 19, Azul 2771. 964 adiciona a identificação dessa via chegada igual a média 1 para o nível 060, o ajuste em Salvador 9016. Tango Lima, Lima Eco, autorizada colagem pista 17-140-09, aguardando autorização para cruzamento do campo. Gente, Lima, Lima Eco, mantém a posição. Serra Golfiosa, canal vertical da Enrima, para 360 pela direita, aguardando autorização. Gente, vai ser acesso a 360, aguardando autorização para final na Serra Golfiosa. Estou confiado, Papão Romeu, é o Papão Romeu, não é com você. Para 2010, autorizado IADS X-Way da pista 10, Baixista 906, baixista pisada. Relativo 2000, reportará estabilizado, descendo para 2000, voo 2008. Estabilização, que é rodado. Mais um 4422, no solo, ao 57, ele está fechando o controle de solo, frequência 121, decimal 9. Presente como solo, decimal 9, 4422. Para o solo de Maia, na 1, 7. Opa, Patão, Lima de Maia, reposto para o cruzamento do campo. Lima de Maia, reportará para o cruzamento do campo, Lima de Maia. Lima de Maia, foi decolado ao 57, me escuta, aguardando transferência. Veja sua escuta, agora a transferência de Maia. Papão, meu Serra Golf, Oscar, solicita toque remetida no 17. Afirma. Gente, Papão, meu Serra Golf, Oscar, autorizado, toque remetido, pistão no 7, no 40 grau 059. Autorizado, toque remetido no 7, Serra Golf. Duna, esse para 4.000, da Vista 906. Pro aqui, Duna, 4.000, 906, voo 964. 1028, aguardando preferência. Sim, aqui de Lima de Maia, que estão fazendo curva à esquerda, fazendo um rebloqueio no campo, seguindo pela da Air Force Lima. Sim, aqui de Lima de Maia. Voo 1964, autorizado 2 dias, reporte voo no Duna. Chamada voo no Duna, voo 1964, formação grande, voo médio. Tocou e arremeteu ao 59, curve à esquerda, circuito padrão 97, aguardando a autorização para novo toque remetido. Circuito padrão pela esquerda, o Zero Delta vai aguardar a autorização. Toda pista 90, vista 90, reposta e estabilizada. 90, descendo para 2000, chamada estabilizada. Só voando duro, voo 964. Controle Salvador, vamos até o Lima de Maia com a ré forte, cruzando 900 pés, antes de interrogação para o 275 de Maia. Canto da 17. Precisaram cruzar o campo na diaterna do vento da 17, no dia 3 de agosto. Muito grato. Aproximadamente uma milha do externo. boa tarde. Voo 2008. Voo 2008, boa tarde. Aguarde autorização para pouso. Pouso de altímetro na 06. Aguardando, ajustado no 06. Voo 2008. Voo 2008, tráfego avistado, autorizado pouso pistona 0, vento 150 graus 08 nós. Para informação de tráfego, um tráfego adicional à sua esquerda, a 1.000 pés, uma traperna 200 a pista auxiliar não interfere. Sete, graças à informação, está baixado e travado. Voo 2008. Autorizado prosseguir final da 07, informo, temos outro Boeing da Gol a um minuto de turno na vertical da Enrimar da SEASA 360 pela direita, reporte intercepção. Confirma, 360 pela direita do Sierra Oceosa. Sim, 360 pela direita, reporte intercepção. Papa Romeu Sierra Oceosa, devido a prosseguindo um banho da Gol para pouso na pista 1-0. Seguinte, então vai até a 360, tem a rodada que vai responder a intercepção. Pouso final, cara. Gente, o Papa Romeu Sierra Golfiosa. Estabilizou o Gol 964. Gol 964, chame a turma, frequência 118, decimal 95. 895, 964. Zona 964, continua a aproximação aguardando que está livre, de altímetro 10 no meio. Para informação de tráfego no Nordeste, um dragão no meu pé, um Charlie 150, efetuando esperas com curvas pela direita, aproximadamente final de 4 milhas da cabeceira auxiliar, não interfere. Sente com 964, 10 na meia, aguardando. No solo ao 05, sem controle solo, frequência 1219. Fazendo mais com o solo, voo 2008. 1964, aproximado autorizado, pouso pistão 0, vento 150 graus 079. Esse pouso pistão 0, voo 964. 09328, controle. Da direita, reporte a intercepção. Identificação ou ITAP dos para 4.000 pés. O ajuste 1096. ITAP 4.000 pés com 1096, tá? Você sabe que tem condições de incrementar Já 955 4 controle. 54 ATM identificação, reduto para 250 nós, está nível 060. Via chegar na bomba, ajuste 9016. 5, continue descida 2006, autorizado o final do procedimento. Ele é satisfeito. Pistão na zero, informe estabilizado. 2006, chamada estabilizada. Boa noite. Pistão 5, ajuste de altímetro na 06. 06, 85. Cinco, quatro, ACN, identificação. Deixa via chegada bom médio 1 para nível 090 inicialmente. Ajuste essa grana 06. 090. Ajuste Continua em vista 3.000 pés. Direto em TAP, para interceptar a chegada. São 9328, o número 2 na aproximação. Outro 1, autorizado 180, táxi via pista. Ao estacionar, frequência livre. Via táxi foi Romeu. Continua descida para 4.006, ajuste de altímetro 1.906, reduza 2.909, é o número de 3 na aproximação. Então,

Passarei 2231 na recusa para 2190 nós, desde o período até nível 050. 2231 no chão, que é o acelerador na frequência 119.8. Salvador é 98, passarei 2231. Então, 9554, e acima na navegação, para interceptar com o seu localizador, curva esquerda na proa 1950, reporte interceptando. 1950, reportará que está interceptando a proa 1950. Amador, boa, passarei do 2231. Passarei do 2231, continuar em descida até 4010, a descida de altímetro 906, confirme-se a velocidade indicada. Estamos no 06, estamos a 220 reduzindo para 2.0. Você consegue reduzir para 1909? Estamos ativando 909, estamos fazendo 2.0. Entendi. Estamos em 050, reduzindo para 2.0. 10 é o 060, reduzindo 2.0. Estamos em 2.09 no momento, está 5.60. 1.64, reduzindo para 2.30. 95. 2.95, está na 3.2.2. 3.95.4, confirma velocidade indicada. Batendo 2.1.9. Copiado, autorizado o procedimento, nessa instituição, nós estabilizada. Forma de estabilidade, 3.95.4. Desce para o 090, direita 165. 1120, radial? 270 de Salvador, vai para o 270. 270 de Salvador, é o limite, 230. Altímetro 906, aposto no ponto de espera da Papac. Passa de 2231, na curva esquerda, na proa 050. Limite radial 2900 Salvador, aguarde o último vetor para interceptar o posto localizador. 2900 Salvador, vai aguardar o 2230. 9554, sobre 2. 9554, completo sinal do procedimento em linha 6.0, e chame torre 198, sinal 95. 2950. 5.0, chame sinal Salvador, 119.8. 2060, Salvador, 3.0, reduza para 1.90 mais. 1.90 mais, reduzindo 2.230. Já passei alinhada, pronto. Estado pela radial 2.90 do Zé Salvador. Segunda para interceptar o curso localizador, curva direita na proa 1.20. Para interceptar, curva na direita, seguindo o ponto da posição proa 1.20, com 3.25. Salvador, 954, baixado, travado, final da 1-0. 954, boa tarde. avançada, autorizado com o sistema 0, vento no 50 graus, 07 nós, ajuste altímetro no 0 no 6. 1 no 0 no 6, autorizado com o sistema 3, 0654. 98, final do Salvador, 2230, passarei de boa. 1164, resulta para 2110 nós, destino autorizado até nível 077. Já está com 2. Passei 2230, continuando a descer até nível de voo 050. O seu novo limite agora é a Rádio de Salvador, 260. Teste para o 050, radial 260, ao limite 2230. Chão 3560, reduz para 2009. Já mantém, 2009, 3560. O que aconteceu de reduzir para 1909? Afirmo, reduzir 1309, 3560. Foi 2601, reduz a 1970. 1970, reduzindo 2231. Chão 3154, completo final do procedimento em 1703, emissor em 198, decimal 95. 3795, 1164, como trato. Agora, 11 horas, 14 milhas, ângulo sul, passa nível 060, descer para o nível 050, Alfa Tango 72. 7164. 3154 para avisar, ajuda no localizador. 3154, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuda 06. 06, mandando 3154. Esquerda na prova 060. Esquerda 060, 2230. Afirmativo, 3560. Solo 24, alivrado. Nossa, frequência no 2119. Alivrado 219, nossa, 24. Já da vista da 3.000 pés, a gente já tinha 3.106. 3.000 pés, 1.06, 3.06. Para informação de tráfego à sua direita, time 402, o vento tomou da região de não interfere. O vento 1.0 para 0 1 ponto, ficha 1.0. Lever, ponto, ficha 1.0, 6.1, 5.4, acabei com o tráfego. Salvador, passarei 2.2.3.1. Controle Salvador na frequência 1.2.0.80. Volta 2.0, Rote 0. Volta 2.0, Rote 0. Volta 2.0, Rote 0. Volta 2.0, Rote 0. Volta 2.0, Rote 0. Volta 2.0, Rote 0. Volta 2.0, Rote 0. Volta 2.0, Rote 0. Volta 2.0, Rote 0. Controle, Oscar Papagão. A Gol 1164, desce para o nível 050 e desce para 1809. 050-180. Como 164, curva direita para 035, limite a radial 290 de Salvador. Chame a final de Salvador, frequência 119, decimal 8. 119, decimal 8, é isso? Chamo com 1164. Ok.